Não consigo ignorar todos os defeitos dele. Querida Julie, sua resposta à minha última carta me fez questionar se me expressei adequadamente acerca de um ponto. De fato, creio que é melhor você pedir desculpas quando estiver errada e suportar em silêncio os lapsos ocasionais de Michael. Não acho, contudo, que você deva se calar quanto aos defeitos habituais que Michael pode corrigir. Eles não fazem bem a você, a Michael e nem ao seu casamento. Você ama seu marido e o amor sempre luta pela perfeição do ser amado. No entanto, Michael não pode modificar comportamentos cuja inadequação ele ignora. Assim, tenha cuidado para não se magoar com defeitos que ele pode não perceber que tem. Você deve perdoá-lo, mas também precisa, de algum modo, sem reclamar, passar sermões ou brigar, fazê-lo atentar para essas faltas, que talvez sejam óbvias para você, mas não tanto para ele. Espere por um momento tranquilo e então, com serenidade, discuta com ele os problemas que precisam ser superados para que o casamento de vocês floresça. Costuma-se dizer que o amor é cego. Que bobagem! Como já mencionei, não é o amor que é cego, mas o ódio. Só o amor vê. Quando se apaixonou por Michael, percebeu nele tanto suas qualidades quanto seus defeitos e concluiu corretamente: a bondade que vejo é, sem sombra de dúvidas, o que ele é, a pessoa que ele está destinado a ser. Sei que, malgrado as faltas que maculam a sua personalidade, ele é fundamentalmente bom. Não é a nossa noção implícita em sua última carta, quando você disse: quando ele cede à raiva, parece que é outra pessoa. Perceba que tal juízo não foi feito apenas em função das virtudes de Michael, mas após a clara percepção de suas fraquezas e defeitos. É por isso que eu digo que o amor não é cego, ele, na verdade, aguça o nosso olhar. Deus, que nos ama infinitamente, vê tanto nossa bondade quanto cada mancha escura em nossas almas. As pessoas que odeiam perdem a capacidade de ver as qualidades do outro. Elas se apressam a julgar que o mal que vejo nessa pessoa é o que há de verdadeiro nela. Ela é completamente má. Você ama Michael, mas também não consegue não se chatear com seus defeitos e imperfeições. O que deve fazer quanto a isso? Uma coisa é certa: fechar os olhos aos defeitos de seu marido e dizer que o ama tanto que só consegue enxergar bondade nele não seria amor verdadeiro, mas pura ilusão. O erro contrário, pois você vê todos os dias, ou você vê todos os pontos onde ele precisa melhorar, seria se impacientar, esquecer que ele é muito mais do que as suas faltas e perder a esperança de que ele pode mudar. São Paulo nos diz que é dever dos casais acreditar que, apesar das dificuldades e dos percalços, a pessoa amada será vitoriosa. Seja no casamento, na educação ou ao dar um conselho no momento em que dizemos a alguém: eu desisto, você nunca vai mudar. Colocamos uma imensa pedra no caminho de seu aprimoramento. Por outro lado, sua confiança amorosa na vitória de Michael, respeitando o ritmo de que ele necessite para evoluir, será para ele o mais poderoso incentivo para se tornar uma pessoa melhor. Por fim, tente não ter reações exageradas diante daquelas falhas de Michael, que sejam incômodas para você. Dizendo de outro modo, oponha-se às faltas dele, porque estas ofendem a Deus e machucam o próprio Michael, não por serem irritantes e você não aguentar mais. Como bem sabe, Michael é muito inflamável quando recebe críticas motivadas por razões egoístas. Por outro lado, quando ele sabe que a crítica vem de seu amor por ele, leva muito a sério. Quanto mais altruísta você for no combate aos defeitos dele, maiores serão as suas chances de ajudá-lo a vencê-los. Mais uma vez, você está descobrindo como é difícil amar de forma verdadeira e completa. É algo que exige tamanha delicadeza de sentimentos, tamanha atenção à alma do outro, tamanho cuidado abnegado com o seu bem, que precisamos da ajuda constante de Deus para alcançar esse objetivo. Sua experiência com o casamento lhe mostra que não seria sábio esperar uma mudança drástica em poucos meses, e, no entanto, você pode se aproximar desse propósito a cada dia. O temperamento de Michael certamente continuará a irritá-la e a fazê-la sofrer, mas tente, nessas ocasiões, com amor e paciência, meditar sobre a abnegação do verdadeiro amor, o qual, nas palavras de São Paulo, é paciente e gentil, não é invejoso nem arrogante, não é insolente nem rude, não insiste em ter as coisas ao seu modo, não se irrita ou se ressente, e não se regozija diante do mal, mas se alegra com o bem. São Paulo propõe um desafio e tanto. É sem dúvida difícil. Todas as grandes coisas o são, mas com a ajuda de Deus, também as grandes coisas são possíveis. Digo de novo, seja grata, inclusive pelo que é difícil. Se o casamento não exigisse de nós a aquisição dessas virtudes, nós voluntariamente lutaríamos para adquiri-las? Com carinho, Lili.